boa tarde, bom fim de semana. Torre Salvador, 5729, ponto de espera, pronto. Web 5729, autorizado alinhar e manter. Prepare-se para decolagem imediata. Alinhe e mantém, preparando para decolagem imediata. 729. Torre Trip 5219 no ponto de espera da Anuzé. 5219, mantém o ponto de espera. Vai manter, 5219. Está autorizado o cruzamento por Zulu? Tem condição de... Está autorizado sim, o cruzamento aqui, observando aquele tráfego da Gol que pousou, autorizado o cruzamento pelo norte. Certo, fala que está mantendo 1.500. Autorizado. Não, autorizado 1.000 pés. Vamos coordenar a mudança, assim que for chamar o controle, solicito autorização para subir. Por enquanto, vou na proa norte, inicialmente. Papapá Zulu, Juliette Serra. Certo. Prossiga. Solicita a paz de Momo, proa de Nidza. É, confirme a posição, 2231. A paz Momo, proa de November, Índia, Delta, Serra, Alfa. Copiado, será solicitada, aguarde a autorização. Guarda. Está livre seu pushback e acionamento, chame para o táxi. Gente, após a passagem da base da Avianca, nossa retaguarda está autorizada, Gol 1013. Solo, o Gol livrou. Gente, Gol no 395, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantenha a Juliette, Gol no 395. Zulu, Juliette Serra, acione e transponda 0152. 0152. Web 5729, mantenha a posição, aguarde para a decolagem. Mantenha a posição, Web 5729. Por atrás do Band na Gol, 186, ponte espera, 6314. Chame o controle agora, 119 decimal 35. Ok, 1935 no controle, até o regresso. Web 5729, autorizado decolar, 190 graus, 11 nosso. Livre decolagem, Web 5729. Papapá, Zulu, Juliette Serra, ao atingir 4 milhas de Salvador, está autorizado por lá à direita para o litoral. Chame o controle, 119 decimal 35, da presente. Vai chamar 119 decimal 35, quando afastar 4 milhas. Oi, Salvador, está 3694. TAM 3694, cheque o trem e aguarde autorização de pouso. Passa a salvação a 36. Para a descida, o Juliette Quebec pelo. Juliette Quebec prossiga para a descida e reporte quando os homens estiverem atingindo o solo. Controle Salvador, do papapá Zulu Juliette Serra. Prossiga Zulu Juliette Serra com a intenção para o voo. Curva à direita, mantém o litoral, se afasta lá em 20 milhas. Estimativo, curva à direita, ingresso no corredor forte, o Zulu Juliette Serra. Grato, para curva na direta, vai solicitar manter 1.500 pés, se possível. Ah, possível sim, Zulu Juliette Serra, e reporte ao ingressar na linha do litoral. Gente, na porta da Lenda Litoral, tá acionado 0152, vai manter 1.500, reporta lá na Lenda Litoral. Salvador, o 2231 pode chamar o centro do Recife? Afirmativo 2231, centro Recife 1285, alternativa 12545. 2285, 1245, ok. 12685, alternativa 12545. 12545, obrigado, bom dia. O Juliette Quebec, qual a altitude que os paraquedistas estão passando no momento? Tem condição de informar? 25. Taxi, chegou 1013, temos 9,5 a bordo, 4 horas e 55, confirme. Gente, Gol no 013, táxi via Juliette e Alfa até o ponto de espera pista no 0, quando lá torno no 86, ajuste no 009, bom voo. Juliette Alfa, ponto 086, ajuste no 009, Gol no 013. Após será vetorado, para interceptar a final do procedimento ILS X-Way. Para 4000, ajustado na 009, após o localizador, a vetoração para interceptar o ILS X-Way. Está 3090. Livre frequência até o regresso, Juliette Cavaquila. Todo, então aqui Alfa, Snipe 2, rotatória position, have a runway inside. Call tower 18.6, have a nice match. 18.6, thank you very much. Controle Jet 5729. Confirma para o controle. Controle 5729, na sua escuta. Passando 6000 pés, subal 340, saída da EL, vigilância, 5729. Subindo 340, saída da EL, 5729. Quando 785, centro Recife, em 133.25, alternativa no 28.8. 13325, 1288, bom fim de semana. Juliette, portão 63694. A 390, curve à direita, proa 070, desça para 3000 pés e em caso de falha, em mais 20 milhas, reassume na proa de Simbra. Ok, desça direita 070, descendo para 3000, em caso de falha, 20 milhas, proa de Simbra, 3190. O 390, o motivo da vetoração é para evitar a área aí de manobras da Esquadrilha da Fumaça, próximo ao farol da barra. Ocente, 3190. Na posição. Ok, tá livre o acionamento na posição, chame para o pushback, então 8002. Chamará 8002. Decolou 03, chame o controle, 119.35. 119.35, 5529. Eu te meter com receba de 210. Controle Salvador, boa tarde, 5519. 5219, boa tarde. Submantenha o nível 200, saída Coral. 200, Coral, é o 5519. Zulu Juliette Serra, confirmando, está mantendo 1.500 pés? Afirmo, está mantendo 1.500, está afastado 1.0 milhas. O Zulu Juliette Serra tem intenção de se afastar até quantas milhas? 2.8 milhas. Copiado de Zulu Juliette Serra, para informação, temos o traço também cerca de 20 milhas de Salvador, mantendo 1.000 pés, é o Índia November Alpha, um Charlie 150. Ciente do tráfego, vai manter o 1.500, confirme como recebe no radar. Sem altimetria, Zulu Juliette Serra. November Alpha, controle Salvador. Índia November Alpha, controle Salvador. O Zulu Juliette Serra, o Índia November Alpha está na frequência livre. Faça uma chamada em 1-2-3-4-5 para condenação com o mesmo. O mesmo agora está a cerca de 8 milhas, 11 horas, mantendo 1.000 pés. Vai transferir. Jet 5729, chame o centro Recife, na frequência 13325, alternativa 128.8. Tá 8002, livre pushback, chame para o táxi. Chama o táxi 8002. 3325, 128.8, Jet 5729. Controle Salvador, 3090 está atingindo 3000, essa partida presente pode interceptar o ILS. 2000 pés, está 3190, 2000 pés aguardando o vetor. Gente, 2000 aguardando o vetor, 3190. 304. Boa tarde. Autorizado, a linha manter após o gol decolando. 7, a linha manter em Rochanear 6314. Para o táxi, o gol 1925, está com 164 POB, autonomia de 3 horas e 40, alternando Campinas, o gol 1925. Gol 1925. Ciente, táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera pista 10. Quando lá, torre 186, ajuste 009, bom voo. Táxi via Índia, Alfa para a ponto de espera da 10, torre 186, 1009, uma boa tarde, bom trabalho. Salvador, boa tarde, 1013, ponto de espera da 10. Boa tarde, mantém o ponto de espera. 360. Saída da El. 360 da El. O controle teria como dizer ao TRIP 529 quando poderia ser autorizado o voo direto Conquista? O TRIP 5219, direto Conquista, da presente 5219. Ok, direto Conquista, TRIP 529, muito obrigado. Tá, Conquista. Gol 1-0 no 3 após o Chanel, autorizado a linha e manter. A linha mantém após o Chanel 1-0 no 3. Controle Salvador, azul 4234, com a Sierra, desce 1-5-0. Boa tarde, 4234, sob vetor para evitar a área da Esquadrilha da Fumaça. Proa 040, o limite 60 milhas. O 4234, prossiga para o nível 050. O nível é 050, proa 040 por 60 milhas, azul 4234. Estimativa, após 60 milhas será dado um vetor para interceptar a final da pista 10, 4234. Ok, ciente, 4234. Que barulho. Padrão 10, tá pronto. Boa tarde, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera da 10, 925. Quando lá, torre 118, decimal 6, ajuste 1009, bom voo. Obrigado, via de Leste Alfa, chama a torre em ponto de espera, então 8002. Brasil Salvador, boa tarde, Oceanair 6304. Oceané 6314, contato na decolagem, submantenha 340, saída Momo. 340 na Momo, 6314. É, confirme se o senhor tem condições de decolar da 17, manter a proa de decolagem até 10 milhas fora e após voar direto morro. Ok, o Scouts Uniforme, Morro de São Paulo, 1000 pés, decola da pista 17, mantém a proa de decolagem até atingir 10 milhas do VOR de Salvador, após direto do Morro de São Paulo. Transponder 0113, controle 119, decimal 35, torre 186. Gente, o Papatango, o Scouts Uniforme, decola de 17, mantendo proa até 10 milhas na passada do VOR de Salvador, após curva direto para o Morro de São Paulo. O Scouts Uniforme, cotejamento correto para acionamento e táxi, torre 186, confirme POB e parte que se encontra. POB 02, parte aeroestável. para a esquerda, proa, mantendo a linha do litoral, aguardando para ingressar no Corredor Interlagos. Confirme. Whisky, Oscar Uniforme, livre táxi, chama para ingresso. TAM 3190, autorizado, pouso no 30 graus, 10 nosso. Livre pouso no 10, TAM 3190. Gol no 0 no 3, decolou os 11, chame o controle em 19, decimal 35. 19, 35, uma boa tarde. Boa. Controle Salvador, gol 10, 13, boa tarde, cruza 2000. Gol no 0, 13, contato na decolagem, submantenham 360, saída da EL. Bahia, ascensão 360, 10, 13. Mantenho, 95. Chame no ponto de espera. Controle Salvador, gol no menos 2, formação guerra. Gol no menos 2, boa tarde, sou vetor, vai curvar à esquerda, proa 040, limitado por 60 milhas, vai descer para o nível 060, gol no menos 2. Desce 060, confirme a proa, por gentileza. A proa 40040. Proa 040 por 60 milhas, no 612. Estou livre, autorizado decolar, 120 graus, 11 nosso. Proa 0 colagem, dá 10 pro gol 925. TAM 80. Correu, TAM 8002, ponto de espera pronto. Após o Boeing da Gol decolar, autorizado a linha e manter. Após a decolagem do Gol, linha mantém 10, 8002. Farol da Barra, ou farol do Porto, está regressando, está com proa da rotatória. Ótimo, proa da rotatória, Zulu Juliette Serra, confirma se está visual com o tráfego à sua direita, posição de 1 hora, aeronave a 3 milhas, mantendo 1.300 pés, pela indicação. Negativo. Copiado, proa da rotatória e reporte a mesma. Reportará, está mantendo 1.500. Zulu Juliette Serra atende para o tráfego à sua direita, posição de 3 horas, a aeronave está 1.200 pés com rumo convergente. Zulu Juliette Serra está visual com tráfego à sua direita, 2 milhas, 3 horas, com rumo convergente. Afirmativo, está visual com tráfego. Mantenha-se a separação aí, pessoal. Certo. 1925, decolou 14, chame o controle em 119, decimal 35. Obrigado, até logo. Do Alfa, controle. Azul 4234, curve à direita, proa 070, desça para 2.000 pés em caso de falha em mais 30 milhas. Reassume na proa de Simbra. Proa 070, 2.000 pés, se falhar as comunicações, 30 milhas, voa Simbra. 4234. Gol 1612, prossiga para o nível 050. 050, gol no 612. Gol no 925, contato na decolagem, suba ao 360, saída gole, transição off-field. 360, 925, detonação para evitar a área da Esquadrilha da Fumaça. Curve à direita, proa 240. 240, vai manter essa proa por mais 10 milhas, depois vai voar ao fito. 940, 10 milhas, depois voa. Tá, 8002, autorizado decolar, pista 10, 120 graus, 11 nosso. Ele decolar de 10, tá, 8002. Oceané 6314, chame Recife 12685, alternativa 12545, bom voo. Chame Recife 12685, alterna 12545, obrigado. Tango Whisky, eu acho que uniforme, decolou 17, chame o controle em 19.35. Regional 35, Whisky uniforme, boa tarde. Boa. Provou 1856. Informação em curso, Sierra, copia. Gol noite 56, Recife aprovado, nível 390, via Peruísque 58. Decola da pista 10, perfil da Pulca, transição Caju com curva esquerda. Transponder 5441 no controle Salvador 119.35. Saída Pulca, transição Caju. 82, pode transferir? Decolou 18, chama o controle, então 8002. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Falha, em mais 30 milhas, 30 milhas, reassume na rua de Simbra. 23.000, direita 070. Caso de falha, 30 milhas, reassume na rua de Simbra, gol no 62. Controle, muito boa tarde, até 8002, decolou na sua escuta. Boa tarde, 8002, 340, vigilância, saída da EL. Positivo, vigilância, possibilidade após a curva, voar a mão direto da EL. Autorizado da EL, 8002. Obrigado. Whisky, 11 uniforme, prossiga 2500, subindo para 2500, após 10 milhas, Morro de São Paulo. Afirmativa, sente para 2500, após 10 milhas, direto para Morro de São Paulo, Whisky, 11 uniforme. Gol 1013, Recife agora, 13325, alternativa, 128.8. 3325288, boa tarde. Olha, Salvador, muito boa tarde, gol 9058, formação CA. Boa tarde, 9058, desça para o nível 050, chegada Mari. 050 na Mari, gol 9058. Zulu Gilete Serra, visual com endódromo. Afirma. Vai manter a proa da rotatória para ingressar no circuito Zulu Gilete Serra, torre 18.62. Vai transferir, 18.6. Azul 4234, curve à direita, proa 090, aguardando o último vetor. 090, aguarda o último vetor, 4234 azul. Gol 9058, vetoração para evitar o setor ali da Esquadrilha Fumaça, próximo ao farol da barra, curve à esquerda, proa 040. Em caso de falha, mais 50 milhas, reassume na proa de Simbra. Esquerda 040, caso de falha 50 milhas, Simbra, 0058. Controle, gol 9601. 601, desça para 4.000 pés, chegada Ponce 69. Ok, desce para 4.000, o Santos pediu para a gente manter alta velocidade, pode manter? Para mim é melhor o senhor reduzir, tem condição de reduzir 250 nós? Tiro. Vou reduzir aqui então. Controle Salvador, trip 5219, mantenha-se, continua, não se escuta. Trip 5219 vai atingir aí, vai passar o nível 180. Chame agora o centro Recife, a frequência 128.8, alternativa 133.25, bom voo. 1288-3325, é o trip 529, muito obrigado, boa tarde, até daqui a pouco. Azul 4234 para interceptar o localizador. Curve à direita, proa 140. Desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. 140, 2.000 para o localizador. Azul 4234. Tá bonito ali no farol, a evolução da esquadrilha. É, infelizmente eu não posso ver o 1434. Pois é. Voo 612, desça para 2.000 pés, aguardando um novo vetor. 2.000, aguardando novo vetor, 1.009, ajuste, voo 1.002. Voo 1925, passou nível 180, chame o centro Recife, a sequência 13325, alternativa 128.8. Bom voo. Biscosque uniforme. Prossiga direto, destino, Serra Novembro, papapá, e reporte visual com destino. Controle, o azul 4234 tem totais referências com terreno, 1.700 nos ajuda aqui a completar sobre o externo, pode ser? Afirmativo, 4234, tiver referência com solo, pode prosseguir para 1.700 pés, 1.009, reportando a alinhada aí na final. 1.009 e 1.700, são completas as referências. 4234. Salvador, boa tarde. Então, 3567 para autorização Brasília. 360, está ciente da informação certa. Boa tarde, são 3567. Eu tenho aprovado o 380. Copia, aguarda a coordenação. Copia. Então, 3567, Brasília aprovado nível 380, via Pêrdulo 17. Decola da pista 1-0, perfil da Gole, transição ofito com curva à direita. Transponder 5443, controle 119.35. Autorizado Brasília 380, decola da pista 10 com curva à direita, no perfil da Gole ofito, apresulou 1-7. Controle 1935, transponder 5443, o trânsito 3567. Então 3567, cotejamento correto, chame pronto. Chamará. Final da 10, o azul 4234. A 4234, complete aproximação, torre 186. 186, torre 4234, boa. Boa. Torre Salvador, boa tarde, azul 4234, final 1-0, baixou, travou. Azul 4234, autorizado pouso pistão 1-0, 1-0-0 graus, 1-1 nosso. Livre o pouso 1-0, azul 4234. Juliette Serra. Ciente, qual o local de estacionamento?